Ei, menina, tô vendo aí esse povo aglomerando e fazendo teste de farmácia pra provar que não tá contaminado com a Covid. Mas ó, esse tipo de teste não merece confiança não, vice. Pois é, até a Anvisa fala que não podemos usar o resultado do teste pra ter certeza se estamos ou não com coronavírus. E isso acontece porque no começo da infecção, o teste de farmácia não consegue detectar com precisão se o vírus está ativo no corpo. Deixa eu te explicar melhor. Aqui no Brasil, utilizamos um teste rápido chamado de sorológico, que é capaz de medir os anticorpos que o corpo produz contra a Covid-19. Mas aí é que está o problema, mulher. O nosso corpo só produz esses anticorpos se a gente teve contato prévio com o vírus e desenvolveu uma quantidade grande desses anticorpos. Então, se você estiver no comecinho da contaminação, o teste pode dar um falso negativo. Existe aí um outro teste rápido que é utilizado nos hospitais aqui no Brasil. É aquele bem chatinho que tira uma amostra da nossa garganta, sabe? Pois é, esse é o chamado RT-PCR, capaz de detectar a presença da Covid através do nosso RNA, ou seja, nosso material genético. Muito mais seguro, né? Mas esse teste só pode ser realizado em hospitais e por uma equipe especializada. E aqui no Brasil, o recomendado é fazer mais de um teste para ter certeza que o resultado saiu certo. É que essa tal molécula de RNA some rapidinho. Ah, e os médicos aqui usam esse teste do RT-PCR só para confirmar a doença em quem já está internado nos hospitais com sintomas da Covid-19. Então se liga, vice! Além desses testes que vendem na farmácia serem caros e nem todo mundo tem grana para comprar, não são totalmente seguros para dizer se a gente tá ou não com o vírus. O importante mesmo é continuar se cuidando, né? E se sentir algum sintoma, procura uma unidade de saúde mais próxima. Não vai vacilar não, vice. Uma ação da Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.